Saudações, amigos ouvintes, cá estamos mais uma vez. Eu sou o MK e essa vai ser mais um Betacast daqueles polêmicos. Provavelmente vai ser bastante polêmico, então se preparem. Alô, aqui fala a Musa, aquela que mal entrou nessa vida de host e já está sendo arrastada para o meio da treta, né? Adoro. Hello, hello, terráqueos e ouvintes de outros planetas, talvez. Quem tá falando aqui na companhia desses dois betas maravilhosos sou eu, Lari. E sim, polêmicas, ou seja, é um bom episódio para boicotar as coisas. Exatamente, sou assim aqui. Aí chega na edição, metade das polêmicas que a gente fala não vai pro episódio. Pois depois é. O pessoal fica falando, foi nada polêmico. Não foi nada. Vocês sabem, né? É porque a edição cortou. Censura. Censura. Family friend, né? Enfim. Muito bem, meus amigos. Hoje eu me reuni com essas duas moças mega inteligentes para falarmos um pouco sobre um tema que é bastante controverso. E a romantização, né? Não é romantização no sentido de simplesmente criar um romance amoroso. Vai bem além disso. Enfim, vamos discutir o que é romantização, se é certo, se é errado, se depende, quais os aspectos que envolvem essa prática, o que pensam os atores, o que pensam os leitores, qual o resultado disso tudo para a comunidade em geral. E, enfim, tudo isso e um pouco mais você vai conferir depois da nossa vinheta. Para quem gosta de ler... Eu queria ver ele conseguir o que ele queria. E para quem gosta de escrever... BetaCast! Não tem como fazer apologia a isso. O podcast da Liga dos Betas, do Niafen Fiction. No momento em que tu afeta o outro, a tua liberdade termina. Desde que não seja de crocs, tudo bem. Muito bem, meninas. Vamos começar do começo, com uma pergunta simples, para explicar para os nossos ouvintes. O assunto de hoje, uhum. Uma pergunta fácil, com certeza vocês vão saber responder. O que é romantização para vocês? Do que estamos falando? Musa. Então, romantizar, na minha opinião, é idealizar um tema, uma ideia, de modo a apresentá-la de uma maneira mais favorável, ao que se alinhe à premissa da história. Mesmo que muitas vezes para mim significa que você vai quebrar um pouco do compromisso com a temática abordada. Não significa sempre descartar as coisas ruins, mas muitas vezes você vai torná-las parte da imagem ou estética, assim, em geral, que o autor quer, que o autor pretende para a sua obra. Entendi. Eu queria deixar claro que eu não creio que todos os autores, especialmente assim no nosso contexto, mais virado para fanfic, autores amadores, o façam assim propositadamente, ou com um esquema assim bem deliberado do que quer fazer ao expor certo tema de uma maneira glorificada. Eu creio que existem maneiras diferentes de romantizar, mas a mais comum, na minha experiência, se deve sempre a uma falta de pesquisa ou de compromisso. Portanto, para mim, romantizar é idealizar, e idealizar por vezes significa não pintar uma imagem tão verdadeira e objetiva do assunto que vai ser abordado. Ou seja, jogar glitter. É isso. Então, para mim, é mais ou menos isso que ela falou, né? Mas assim, em termos diferentes... Eu entendo que romantizar é vender. Quando você romantiza alguma coisa, seja o que for, você está querendo, de alguma forma, vender aquela ideia. Não no sentido monetário, né, de conseguirem dinheiro, mas de você fazer as pessoas crerem ou verem tudo pela perspectiva que você está apresentando. Uhum. No sentido de criar um imaginário apetitoso ao redor do tema que está sendo romantizado. Então, por exemplo, um exemplo que eu posso dar é a romantização da guerra. Todo mundo tem no imaginário que a guerra é sobre honra, é sobre os valores, é sobre patriotismo, é a defesa, é a conquista. A guerra é geralmente retratada com certo glamour, seja nos filmes, nas séries, nos livros, nos mangás, nos animes, em todo tipo de arte, né? Ela é glamourizada, romantizada para que ela seja vendida, ou seja, para que as pessoas possam comprar a ideia de que vale a pena entrar numa guerra. Né? Uhum. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a campanha publicitária dos Estados Unidos, glamourizando, né, o patriotismo, nós precisamos de você, e vai lá defender o seu país, enquanto na verdade as pessoas estavam só sofrendo. A guerra não é romântica, ela não é bonita, ela não é apetitosa, por isso que ela é romantizada, para que as pessoas possam comprar aquela ideia, entendeu? Por isso que eu acho que romantizar é vender. Sim. Né? Simplesmente. Vamos falar agora na prática. Essa romantização tá funcionando muito mais como uma forma de dizer que alguém pegou um fato cotidiano ou degradável, tipo um fato ruim, e jogou um pote de glitter em cima, fazendo a ideia ser socialmente aceita, ou seja, vendida, e por vezes até ser adotada como um padrão a ser seguido. Eu confesso que muitas vezes nós, escritores, fazemos isso sem querer, simplesmente porque queremos que a nossa história tenha leitores. Sim. É. E isso não é errado, quer dizer, tu não tá fazendo isso de propósito, mas tem um lado negativo, que é tu pega um assunto X e ignora que essas coisas têm sempre dois lados, sempre tem o lado bom e o lado negativo. Ou seja, concluindo o meu pensamento, romantizar continua sendo pegar um fato do cotidiano e pôr em um enredo para gerar uma história e fazer com que os leitores simpatizem com essa história que tu tá querendo contar. Uhum. Entendi. Às vezes a romantização ela vai de encontro ao bom senso, ou a realidade, né? O senso Exato. Comum daquele assunto. Sim, nem sempre tem que ser romantização de algo ruim. Às vezes é só mesmo... Não, às vezes eles romantizam, por exemplo, o trabalho. Não, mas você tem que trabalhar e virar à noite, trabalhar, estudar e estar disposto. E conseguir... Romantização do estudo. Gente, não Sim. é bonito passar 20 horas por dia estudando. Vamos. Entendeu? Não, mas é meritocracia, ele consegue, ele vai, você faz o seu futuro. E... Tudo bem, existe o lado bom e o lado negativo disso tudo. E às vezes quando você romantiza essa parte, você acaba prejudicando as pessoas, porque elas vão entender que é assim que se consegue as coisas, botando a cara nos estudos, né, entre aspas, uhum. dizem, e você acaba se cedendo, né, indo além do que, às vezes, você consegue fazer. Você não pode se comparar ao outro, e porque fulano conseguiu, você vai também, ou porque isso é a romantização do trabalho ao redor da sociedade. Então, nem sempre a romantização vai ser necessariamente sobre algo ruim. Às vezes é algo bom, mas que acaba prejudicando, né? Porque... Exatamente. E dessa forma, eu acho que a gente chegou a uma conclusão mais ou menos parecida. Portanto, vamos para a próxima questão. E essa é um pouquinho mais polêmica e pode ser que tenha um pouco mais de discordância. Vocês acham que romantizar é certo, é errado? Nós, como escritores, deveríamos ter cuidado, não precisamos ter cuidado, é só uma ficção, é só para incentivar as pessoas a, por exemplo, estudarem? Bom, a questão da romantização, para mim, por si só, ela não é errada. Assim como vocês falaram, eu acho que muitas vezes a gente acaba romantizando e prejudicando. No sentido de a gente incentiva tanto aquilo que esquece de falar. Talvez não seja saudável estudar 20 horas por dia. Mas a questão é, como escritores, a gente se obriga muitas vezes a romantizar para gerar uma empatia com os nossos leitores. Então, vamos por parte. Primeiramente, eu queria falar que eu não acho que a gente possa culpar os autores pela reação do público. Eu vou me usar como exemplo, ok? Não, eu escrevi aqui no roteiro que eu, o nome da série, mas eu vou só dar assim uma pincelada. Existe uma série que eu assistia quando era mais nova, em que tinha um personagem que era um assassino, que se apaixonava por uma garota, e basicamente ele se tornava a coisa mais fofa do mundo, mas ele continuava sendo um assassino. E a minha criança desejava com todas as minhas forças que ele existisse. Ou seja, a série não estava errada. A série sempre mostrou o personagem como sendo um assassino, um psicopata. E a única coisa que eles fizeram foi romantizar um pouquinho para ser, tipo, o companheiro, o parceiro romântico da personagem principal. Ou seja, o erro foi... Eu não consegui diferenciar, não consegui colocar isso é uma ficção e perceber que ele fazia atitudes erradas e que aquilo era uma ficção. Na vida real, nenhum assassino ia olhar pra ti, se apaixonar perdidamente e ia ser a coisa mais fofa, porque ele ia continuar sendo um assassino. É. Eu acho que aí você tocou no ponto. Quando você consegue enxergar que as coisas que estão na ficção, se transportadas para o mundo real, vão ser erradas ou vão aviltar algum tipo de liberdade ou algum tipo de direito, aí sim você vai estar tendo o lado ruim da romantização, entendeu? Para as pessoas que percebem isso. Exato. E segundo, a gente também tem que perceber que os autores têm também um pouco de responsabilidade quando tratam, por exemplo, temas gatilhos. Ou seja, eu acho que existem temas que devem ser tratados com cuidado na hora da escrita. Podem ser romantizados, não tô dizendo que não podem, até porque as pessoas são livres e escrevem o que elas quiserem. Mas eu acho que deve ser cuidado, principalmente, vamos supor, alerta, vou falar de depressão, cuidado. Eu acho que, eu vou falar de outra série, tem uma série que acabou romantizando aquela coisa do cortar os pulsos, planejar o suicídio, transformar tudo aquilo como um glamour, como algo que depois gerou uma paz, fez os personagens ficarem melhores, se sentirem culpados e tentarem se tornar pessoas melhores. O que na jogou glitter, hein? Exato, jogou glitter. O que nós sabemos que isso é extremamente prejudicial, quer dizer, isso tá fazendo as pessoas olharem e falarem, olha, eu estou sofrendo disso, se eu fizer o mesmo que a moça da série, as pessoas ao meu redor vão ficar melhores, porque vão ver como isso é perigoso e vai dar visibilidade pra doença e não sei o que, e são tratadas como heróis. Gente, não, calma, vamos com calma, por favor, se você está sofrendo, não use isso como uma saída. Pega e deixa bem claro na hora da tua ficção, na hora que tu estiver escrevendo, que é preciso procurar uma ajuda profissional, por exemplo. Deixa claro que é uma ficção e que isso não pode ser levado pra vida real. Assim como quando tu pega um filme, tem aquele alerta, sabe? Tipo, não faça isso em casa. Isso é feito com uma equipe profissional? Então, exatamente. Ou seja, dessa forma, eu acho que a romantização por si só, ela não tá errada. Só como a gente não tem controle sobre o nosso público e como ele vai entender, nós temos que muitas vezes romantizar, mas ser cauteloso, sabe? Tomar um cuidadozinho. Uhum. Pega na mãozinha do leitor e fala, vai ficar tudo bem. Então, bom, romantizar é certo ou errado, depende, vamos lá. Como bom jurista que eu posso ser, a resposta para mim é depende, né? Sempre depende, nunca tem certo ou errado. É raro ter cinza. Essa resposta. Concordo. Então, romantizar de maneira geral, para mim, não é errado, pelo contrário. Né? Dificilmente qualquer pessoa vai encontrar um exemplo de romantização que eu desaprove, que eu fale que não é certo, que a gente não pode fazer, porque até as coisas mais absurdas, como romantizar estupro, ofilia, ou qualquer coisa. Eu dificilmente vou impedir ou querer impedir que a pessoa escreva dessa forma sobre esse assunto. Por quê? Primeiro, é um assunto delicado, ainda mais depois dos últimos acontecimentos na nossa sociedade aqui, no nosso Brasilzão, mas a liberdade de expressão, que está em pauta agora. Eu sei que é um ponto muito polêmico, eu não quero entrar no mérito a fundo, mas eu acredito que você pode abordar o assunto que quiser, da forma que quiser, quando, onde e como quiser, salvas as proibições expressas na lei. Ou seja, desde que você não esteja cometendo um crime com a sua liberdade, ninguém deveria se meter nisso, sabe? É muito, muito delicado, mas nesse caso eu sou favorável à liberdade da pessoa romantizar a bizarrice que ela tiver vontade, independente da gente achar bom ou ruim, desde que isso não implique explicitamente em um crime. Ou certo? Seja, tomar cuidado. Você tem a sua liberdade, você pode falar o que quiser, você só não pode aviltar contra a liberdade da outra pessoa, porque o seu direito acaba quando começa o do outro, certo? Então, eu defendo que a pessoa, com a liberdade de expressão dela, pode, de fato, romantizar o que ela quiser, da forma que ela quiser, por mais que a gente não goste, entendeu? Desde que isso explicitamente não configure uma espécie de crime. sabe? Mas isso, assim, num âmbito mais positivista que eu posso fazer. Claro que a gente vai fazer um juízo de valor que vai além das leis, que vai além do certo e errado que está escrito ou que não está escrito, que vai ser influenciado pela nossa moral, pela nossa vivência, né? Tem gente que acha uma piada de estupro muito engraçada, mas uma pessoa que sofreu com isso não vai achar, entendeu? Então, e tudo isso é relativo, mas como a liberdade de expressão é um direito muito amplo para todo mundo, você não pode cercear ela em detrimento de uma pessoa que se sentiu ofendida, entende? Por mais que a pessoa que ofendeu tenha que ser responsabilizada se eventualmente a outra vier a questionar. Mas enfim, fora a liberdade de expressão, eu acredito, em segundo lugar, que a gente tem que levar em conta o fato de que a romantização serve de referência. Tá? Eu acredito que a censura não é exatamente o caminho para nada. E para mim, a inibição de conteúdos românticos vai interromper o debate sobre eles. Eu entendo que, por um lado, acabamos criando um imaginário positivo, entre aspas, sobre o alvo romantizado, seja ele o suicídio, a depressão, a guerra, enfim, o estudo. Mas, por outro, a gente acaba compreendendo aspectos que nunca seriam abordados da maneira que são sem a romantização. Sim. Então, mas enfim, deixando claro aqui que eu não estou falando da romantização que é feita no boteco, sabe? Uma pessoa completamente despreparada começa a escrever uma fanfic sobre depressão e suicídio e faz um monte de besteira romantizando e tratando o assunto de maneira inadequada. Você percebe que, por mais que ela esteja romantizando e dentro da liberdade de expressão dela, ela está fazendo um trabalho que não está somando. Mas também existem outras hipóteses onde a pessoa consegue criar um contexto onde as coisas podem ser romantizadas e serem abordadas de maneira inteligente, né? Dentro de um roteiro. Como, por exemplo, eu costumo usar esse exemplo porque é algo que me pega, assim. Vocês devem conhecer Death Note. Sim. Ele meio que romantiza, ele completamente romantiza a ideia de um genocida, sabe? De um homem que consegue matar todo mundo quando ele quiser, mas é por um bem maior, é maquiavélico, né? No sentido mais puro da palavra, sabe? Então, é bem a pegada de romantizar essa coisa. E, poxa, quando eu assisto, eu falo, cara, eu sou Team Kira, eu quero mais é que ele ganhe, porque eu quero ver o resultado da história da perspectiva de um genocida assassino, sabe? Eu quero essa Até abordagem. Porque a gente acaba criando um pouco de empatia por esses personagens. Quando Sim, com certeza, ele é muito carismático. Exato. Não, dizer que não é mentira, ele é muito carismático. Né? E o embate ali, o duelo entre os dois aspectos da justiça é interessante. Por isso é romantizado os assassinatos, é tudo fluido, bonito, e escrevendo e fazendo e acontecendo. Mas a gente sabe que é errado, é absurdo, sabe? Mesmo assim, a gente acaba ficando do lado eu pelo menos ficava do lado do Kira, porque eu queria ver... Sabe, eu assisti, eu também fiquei no time do Kira. Eu queria ver o resultado da história pela perspectiva dele. Eu queria ver ele conseguir o que ele queria. E é uma coisa que se fosse proibido romantizar as coisas, eu nunca ia ter esse ponto de vista diferente. Por isso que eu acho que serve de referência, sabe? Quando feito, uma romantização, entre aspas, de qualidade, sabe? Quando é feito direitinho, não, como eu disse, pelo boteco. Sim, mas, basicamente você acha que não iríamos ter uma perspectiva criativa sobre certos assuntos se não pudéssemos romantizar. Se não romantizassem o assassinato ou os assassinos, os psicopatas, a gente não ia ter, sei lá, o Jason, Sexta-feira 13 ou coisas do tipo, sabe? Na verdade, eu sinto que se não romantizassem, acabaria que algum maluco iria fazer isso na vida real só pra poder ter essa sensação. Pela curiosidade, é, né? Exato, só pela curiosidade. Até o exemplo de Death Note que o MK falou, nós temos o exemplo das duas filosofias em conflito uma com a outra. Não é apenas Sim. o Kira. Tem os dois pontos de vista, na verdade, ali, né? Por isso, a gente tem acesso aos dois lados. Exato. E por isso eu acho que é importante, acho que é isso que o MK estava referindo, é importante a gente ter acesso a esse tipo de mídia para podermos ter esses assuntos nos oferecidos sobre um olho mais criativo, mais apelativo, que só pode ser feito através da romantização, e, portanto, podermos tirar as nossas conclusões quanto a esses assuntos. Agora, eu acho que é importante ter os dois pontos de vista. No caso de Death Note, tem os dois pontos de vista, né? Isso pode ser, de repente, um parâmetro para a gente compreender as histórias romantizadas. Porque quando tem os dois lados, fica mais interessante, digamos. Uhum. Então, por motivos diferentes, eu concordo com o MK, depende. Primeiro porque eu acho meio ingênuo até vilanizar a romantização enquanto escritores, porque o nosso trabalho sempre vai conter um grau de romantização, ela pode ser tanto um atalho cobarde como uma ferramenta. O propósito sempre vai ser de construir a imagem, de, como o MK falou, de a vender a ideia que a gente pretende com a nossa obra. Eu não discordo que a liberdade de expressão deve ser posta em causa, porém acredito que não é isso que muitos críticos estão tentando fazer quando falam de romantização. Para mim, um autor também deve ter a liberdade de escrever o que quiser, porém eu acho que existe uma diferença no momento que você decide postar ou expor a sua obra, diferentemente de apenas escrever. Eu acho que a partir do momento que você expõe a sua obra ao público, aí você está tendo uma maior responsabilidade, porque está escolhendo que a sua obra seja criticada ou que afete outras pessoas. Então, por mim, o autor pode sim sempre escrever, mas a partir do momento que ele posta e pode afetar outras pessoas, ele deve ser sempre responsável por tudo o que ele cria. Claro, não, mas todo mundo é responsável pela sua liberdade de expressão. Todo mundo tem que ser responsabilizado. No momento em que tu afeta o outro, a tua liberdade termina. Para mim, nunca é o escrever. Tipo, eu posso escrever algo super romantizado, bizarro, e escrever apenas para mim. Fica no meu docs, no fundo do meu docs, nunca ninguém vai ver. E, tipo, ninguém me vai impedir de fazer isso. E não quero impedir ninguém de fazer isso. A partir do momento que eu estou postando isso, eu estou querendo retorno. E, por isso, a partir daí, eu tenho que acarretar a responsabilidade do retorno que eu estou procurando. Então, eu também discordo que assim, um pouco, não discordar com o que a Lari disse, mas eu acho que nós podemos culpar um pouco o autor pela maneira que o público reage, no sentido não de que ele tenha culpa ou controlo, mas eu acho que a reação do público quando criamos pode ser uma importante fonte de autorreflexão enquanto artistas. Portanto, no caso apenas quando a maioria ou uma boa parte das pessoas estão tendo uma opinião contrária ou que não vai de acordo à mensagem que nós queríamos transmitir. Porque assim, eu acho que o trabalho do escritor é transmitir a mensagem que ele quer. Então, se eu não estou conseguindo transmitir para a maioria do meu público o que eu queria dizer, eu vou procurar em mim o que está errado na minha obra. Eu acho que isso aconteceu naquela série You, que o produtor pensou em fazer mostrando a visão do assassino, etc., do cara mais psicopata, e acabou que tinha um monte de fãs malucas falando que queriam ser sequestradas pelo cara. Assim, American Horror Story, eu também assisti, e eu lembro de falar para as minhas amigas que era a história de amor mais linda que eu já tinha visto. E agora eu olho para trás, muito mais madura, e fez, meu Deus do céu, o que é isso? Mas assim, eu não acho que o autor seja completamente inocente, porque foi muito focado na história de amor e em pintar o texto. Sim, eu acho que nesse ponto, sim. Eu acho que nesse ponto, eu entendo que o produtor queria passar uma mensagem, queria mostrar a visão pela perspectiva dele, mas acabou fazendo... Eu, por exemplo, achei super romântico, até o momento em que eu parei e pensei, cara, ele prendeu ela numa sala. Sim. Mas ele diminuía muito os atos ruins do Tate. Caso é que ele queria que a gente, até um certo ponto, ficasse enamoradas pelo Tate. Então o autor fez o que ele queria. Eu estou falando no caso quando o autor escreve algo e a reação, na sua maioria, é contra o que a gente queria que fosse. E aí a gente tem que refletir um pouco sobre onde a gente está falhando. Talvez romantizar não esteja sendo a melhor forma de eu expressar a minha ideia. Eu tenho que ser mais objetiva para chegar onde eu quero. E falando da censura, também acho que não tem qualquer propósito, mas assim, ao custo de romantizar um pouco a vida, eu não acho que tenha que ser uma força terceira, como a lei, impedir o escritor de romantizar algo nocivo ou de romper o seu compromisso com a temática que ele próprio escolheu. Se algo está errado, devemos não fazer por queremos, por não queremos ser errados, porque queremos ser melhores escritores, e não porque é proibido. Então eu acho que censura também não tem qualquer propósito, porque como o MK falou, está inibindo a discussão saudável sobre certas temáticas. Mas que a partir do momento em que estabelecemos que não é saudável romantizar certas coisas, talvez a gente tenha que parar, não porque é proibido, mas sim porque queremos ser melhores que isso. Então, para mim, parar de romantizar pode ser muitas vezes fazer uma melhor pesquisa, adicionar mais nuances e profundidade à nossa história, e essa deve ser sempre a nossa motivação enquanto criadores ou críticos, e nunca uma lei ou censura. Mas pronto, aí eu já estou mais me referindo a casos de apologia e não tanto de romantização, que na minha opinião são diferentes. Então eu queria perguntar o que você acha, Lari. Romantização e apologia dá o mesmo? Se não, o que divide uma da outra? Ui, aí meu Deus, já vamos começar falando que os dois temas já são diferentes até em conceitos. A romantização, como a gente já falou, é glamourizar. Ah, eu só joguei a bomba idealizar. Pra você. É, jogou a bomba e saiu correndo, não é? A romantização é vender uma ideia em um contexto determinado, quer dizer, quase sempre a gente romantiza situações banais, por exemplo, sei lá, dormir, a gente romantiza o dormir, falar que vai sonhar, que tá deitado, não sei o que, enfim. Enquanto a apologia é um discurso que pretende defender e elogiar apaixonadamente um fato. E eu sei que é uma linha muito tênue que as difere e muitas vezes são confundidas e, bom, na minha opinião, a apologia é mais uma escolha dentro de uma história, enquanto a romantização acaba sendo uma característica do gênero, pelo menos dos romances. Nós não conseguimos escrever um romance sem romantizar alguma coisa. Sim. É. E eu acho que quando escrevemos uma fanfic, por exemplo, como a gente não consegue fugir muito dessas romantizações, acaba sempre tendo essa confusão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu tô escrevendo uma fanfic, eu vou pegar um clichêzão. Aquele clichê de colocar um all-star, um Vans, um blusão, um coque mal feito e ir pro Starbucks encontrar o amor da sua vida. Nossa, nunca li. Você aí. Ó. É a fanfic da sua vida. É a fanfic da minha vida. Tava assim hoje, né? Hoje, por acaso, tava. Botei um all-star, um coque. Não, não tava de all-star. Nesse momento, eu tava de crocs. Desculpa, sociedade. Não tem como tu refugiar isso. Mas, enfim. Isso é idealizar uma ida ao café, por exemplo. Agora, se fosse uma apologia, seria algo tipo a história que defende o uso de All Stars em Starbucks. Sim. Nossa. Romantizar o café já é um erro, gente. Tem um monte de gente viciada. Olha só, a cafeína vicia, tá? Nossa, eu concordo. É verdade. É verdade. Não, mas é muito bom. Eu tomo 3 xícaras. Cara, você vai... É a droga mais aceitável. Cara, seu coração não vai aguentar. Vamos com calma. ou seja, dá pra ver nitidamente que existe uma diferença. Por exemplo, no exemplo que eu dei anteriormente, a romantização, eu tô contando o acontecimento de que eu fui tomar café com All Star, Vans, um blusão, um coque mal feito e encontrei o amor da minha vida. E durante uma apologia, eu tô persuadindo, eu tô literalmente com a intenção de convencer, de incentivar, de incitar o uso do All Star. O que é outro erro, né? O que é outro Desde que não erro. Seja de Crocs, tudo bem. Se fosse Crocs, tudo bem. Ou seja, dá pra notar a minha intenção. Portanto, uma é errada e a outra não? Não. Não quer dizer que seja nenhuma errada por si só. Sim. As duas precisam de crítica, as duas precisam de responsabilidade na hora de escrever. E as duas são apenas recursos diferentes. Mas assim... Eu posso fazer apologia a alguma coisa boa, né? Exato. Tipo, plante uma árvore, doe sangue. Exato. Escreva um livro, plante uma árvore, seja feliz. Mas assim, tá liberado nas histórias o incentivo ao uso dos All Stars em Starbucks. Mas não de toques. Não, gente, por favor, nos poupem. Enfim, a Lari, basicamente o que a Lari falou é o que eu vou falar. Eu acho que na escrita criativa sempre vai ter um certo grau de romantização, que é necessário para apresentar as nossas premissas, os nossos temas, de forma apelativa. Mas a apologia não é inerente ao trabalho de um autor, e só por essa distinção podemos dizer que a apologia é um ato mais deliberado, uma escolha. E ao ser uma escolha, a responsabilidade deve ser maior. Assim como eu disse, quando o autor escolhe postar a obra, ao invés de apenas escrever, esse tipo de decisão, já por ser uma decisão, tem um objetivo mais claro. E, portanto, ela vai estar sujeita a um escrutínio maior. A apologia, portanto, como foi dito, já requer um discurso com mais direção, vai além de apenas construir uma imagem mais digerível, ela tem um grau de persuasão direta ao leitor a acreditar num determinado ideal, seja nocivo ou não, como foi falado, tem apologia a coisas boas. Não quer apenas expor ou enfeitar, assim como a Lari falou, não quer apenas falar que é legal eu ter ido num café com um All-Star e o coco mal feito. Eu quero persuadir o autor a acreditar que ir no café com All-Star e copo mal feito é a maneira certa de ir no café. É a diferença para mim entre apologia e romantização. Ou seja, eu estava errada hoje. Eu fui de copos. Portanto, a romantização quer apenas expor uma ideia sobre uma luz diferente da realidade e, por vezes, e maior parte das vezes, melhor do que é na realidade. E a apologia vai querer incitar a pessoa a fazer aquilo que eu estou... Não é apenas uma exposição, é incitação do autor a ir de acordo com o que eu estou expondo. Portanto, eu acredito que as duas devem ser criticadas, também devem ser as duas usadas, a romantização e a apologia, mas a apologia, que por ter um propósito mais direto, deve sempre criar mais responsabilidade para o autor. Com certeza, com certeza. Com certeza. Você incita, sei lá, o genocídio, se fazer apologia, esse tipo de coisa, você tem que ter uma responsabilidade, entendeu? Até porque fazer apologia algumas coisas é crime. É crime, é crime. Aí definitivamente é crime. Eu vou entrar nesse assunto, porque assim, pra mim, né, a romantização e a apologia, ela não são a mesma coisa, como vocês falaram, eu concordo com vocês duas, e não são assuntos que não deviam nem ser confundidos, porque a romantização, ela é um mecanismo de transformação da realidade, onde tornamos um tema mais leve. A gente joga glitter, como a Larissa falou. Exato. Então, como eu disse antes, torna algo vendável, pois romantizar é vender. Então, a apologia, por sua vez, ela não é um mecanismo de transformação, mas sim de influência, né? Quando você faz apologia, você não está querendo mostrar como aquilo é legal, mas você quer, da maneira que aquilo é, convencer a pessoa de que é certo, entendeu? Uhum. Você está influenciando. Então, a apologia é literalmente influência. O que se confunde aqui, nesse caso, para mim, não é a romantização com a apologia, mas sim o limite da liberdade de pensamento e expressão dessas duas áreas. Porque às vezes elas se confundem. Às vezes você está romantizando e a pessoa acha que você está fazendo apologia por estar romantizando. Pois. Ou vice-versa, entendeu? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu já disse isso no Betacast de Assuntos Polêmicos. Se vocês quiserem conferir, vocês ouçam lá atrás, não, nem lembro qual é. Nossa, eu já ouvi. Mas assim, faz tempo. Mas é um exemplo. Esse é um exemplo que eu carrego, porque foi bem marcante. Eu estava na aula de direito penal, algo do tipo. E o Supremo Tribunal Federal, esse professor falando, decidiu que a marcha da maconha, ela é legal, com base no direito da liberdade de expressão das pessoas. Embora seja crime o tráfico de drogas, e o usuário aqui no Brasil, o usuário de entorpecente, seja tratado como dependente químico, doente, criminoso, tem toda essa marginalização. Mas a marcha, você sair na rua pedindo a liberação de algo ilegal, que é crime, não é crime fazê-lo, porque você tem a sua liberdade de expressão. Então, me veio a dúvida imediatamente, porque eu costumo levar as coisas para lados extremos. Então, eu perguntei, e se a gente fizer uma marcha pró-nazismo? Ou uma marcha pró-pedofilia? Eu posso alegar a minha liberdade de expressão na manifestação dessa opinião, porque essas pedofilia e nazismo são crimes, sabe? Então, eu tô romantizando, fazendo apologia, é muito tênue essas diferenças. Então, é complicado a gente definir exatamente onde começa um e onde começa outro, porque sempre as coisas sempre vão terminar sendo influenciadas pelo grupo de pessoas que recebe aquela informação, aquela manifestação, entendeu? Por isso que às vezes eu acho que eu concordo mais com a Larissa quando ela disse que o autor ele não tem responsabilidade pelo que o leitor ou o receptor ou o consumidor interpreta da sua obra, sabe? Porque assim, eu posso vender uma faca de carne para a pessoa comprar, cortar carne, e ela pode usar isso para cortar pessoas, sabe? Ou... Eu pensei em cortar peixe, ele foi para lados mais extremos realmente. Eu sempre vou... Porque assim, eu não posso responsabilizar a Tramontina porque fez a faca, entendeu? É culpa da Tramontina ter feito a faca que matou essa pessoa. Não é, entendeu? É a maneira que as pessoas usam as informações e os instrumentos que são dados a ela. Então, para a maioria das pessoas, uma marcha da pedofilia seria errada, com certeza. Uma apologia estúpida é um crime estúpido, sem sombra de dúvidas. Isso a gente não discute. Mas para um pedófilo, com certeza não seria tão horrendo assim. Por mais absurdo que a gente possa se colocar no lugar dele. Então, por isso é tão delicado. Assim, vou dar um exemplo menos extremo para ilustrar. Vamos supor que a gente tenha uma marcha a favor do voto feminino. Mesmo sendo vedado por lei, não pode, as mulheres não podem votar. Pode aparecer absurdo para todo homem do século passado que algumas mulheres façam uma marcha para legalizar esse tipo de coisa, mas para as mulheres, com certeza, era algo que fazia sentido, entendeu? Então é difícil a gente ter essa diferença, mas o ponto é que na romantização o assunto ele é abordado tão somente no campo das ideias, seja lá qual assunto for. Na apologia, existe um certo ativismo por parte das pessoas, buscando a influência de terceiros. Na romantização, você busca, no melhor dos casos, a reflexão da pessoa que está recebendo aquela informação. Na apologia, você busca mais adeptos, você busca converter aquelas pessoas. Sabe? Com certeza. E eu acho que essa é a diferença fundamental entre a apologia e a romantização. Uma não implica na outra, as duas estão pautadas em liberdades, mas tudo vai depender da maneira que a pessoa está recebendo aquela informação. Porque tem até aquela frase famosa que diz, comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende, certo? Então, é uma linha muito tênue, bem delicada para você dizer se uma história está romantizando ou fazendo apologia, né? Mas, para mim, via de regra, é quando você identifica... influência, sabe? Que você querendo converter aquelas pessoas àquele tipo de atitude. E na romantização você não tem isso. Inclusive você mostra o contraponto. Então, enfim, esse é um assunto complexo, ele rende, com certeza, fácil mais de um betacast, e já fica a dica, né, para vocês, que a gente vai voltar a falar sobre romantização de maneira mais específica em uma próxima oportunidade. Aqui foi tipo um apanhado geral para a gente falar um pouco sobre o que a gente entende, sobre a romantização per se, mas na próxima oportunidade a gente vai falar de algo mais específico, como a romantização da guerra, a romantização do... Enfim, não vou dar spoiler. Eu sei que a gente deixou de falar bastante coisa, mas a gente conta sempre com o feedback de vocês também, se quiserem nos ajudar com comentários, críticas, elogios, sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é betacast.ligadosbetas@gmail.com. E assim a gente aprofunda mais esse tema, conversa, e no próximo a gente vai falar de uma romantização mais específica. Então aguardem conosco, ok? Pois é, realmente foi um tópico que sempre me dá nervoso de falar, mas foi um prazer ter essa discussão com vocês. E eu espero que tenha sido bom para os ouvintes também. Eu aprendi muita coisa só nesse pequeno episódio. E no próximo vamos abordar algo mais concreto, então fiquem ligados aí. Estamos chegando ao fim, não se esqueçam de sempre nos seguir nas nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é @LigaBetaCast e o nosso Tumblr é ligabetacast.tumblr.com. Primeira coisa, queria dizer que eu estou extremamente ansiosa para o próximo BetaCast, porque é um tema que eu amo. E também eu adoro como a Musa fala que foi um pequeno episódio, como se a gente tivesse ficado 5 minutos aqui. Foi uma pequena parte desse universo. Não, a gente foi breve, a gente conseguiu. Sabe por que isso? Porque antigamente os episódios eles iam com material bruto 10 vezes maior do que a gente tá acostumando a fazer agora. Então teve um choque de ordem na chefia lá, os editores reclamando que a gente tá falando demais. E agora a gente é breve, entendeu? Então se vocês quiserem agora episódios maiores, com mais opiniões, mais desenvolvimento, peçam. Peçam pra edição. Que daí a gente só faz. Aí eles vão. Rezem pela edição. Peçam pelo. Vou ficar falando ali. Outra coisa. Eu queria lembrar que o BetaCast tá no Spotify. Yay! E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Liga dos Betas e o que ela faz, procurem os links que vão estar na descrição do episódio. Um beijinho e muito obrigada pela participação desses dois betas maravilhosos. Olha, não, eu que agradeço. Um beijinho. Até mais, tudo de bom sempre, despedidas. Eu sou péssimo pra terminar as coisas, né? A gente fica nesse clima triste de velório. Fica. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Até o próximo episódio, que acontece daqui algumas semanas. E pronto.